un trompetista de jazz que se llama Greg Adams. El tema se llama así, samba, samba, bossa nova, la música de Brasil. Hoy nos hemos traído temas tal vez un poco más clásicos, pero permitidme que escuchemos un pelín más esto. Me encanta el tema. ¿Cuántos discos ilustran la carrera de Greg Adams? Una música tal vez, o un trompetista tal vez menos conocido, y realmente buenísimo. Sesentas. So danzo samba, so danzo João samba. E Stanguetz. Vai, vai, vai, vai. So danzo samba, so danzo samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Último programa. Ya empieza la liga. Hemos vuelto a escoger, después de comentarlo entre todos nosotros, los que hacemos en la cadena SER, estamos aquí, que necesitamos eso, samba. Yo no sé lo que tiene, pero le gusta a la gente, ¿verdad? La cantante de soul magnífica se llama Randy Crawford. It was carnival, the rhythm of the sea. Precioso tema y antiquísimo. I don't want to lose him. Randy Crawford. Históricos de ella estamos aquí. Solo llevamos 30 y tantos años haciendo esta música. Y otro histórico del programa es Michael Franks. Otro aficionado a Brasil como ninguno. Esto se llama Down in Brazil. It takes a day to walk a mile. Time just stands still. And when the people you meet look at you, they smile. They still believe in style. They soothe you with their sambas. Till you really know you're down in old Brazil. You can tell you're down in old Brazil. Down in Brazil, they never hurt or win or lose. If you can't feel, then all those cafe ole girls in high heel shoes will really cure your blues. Aim to please. Those women sway like wind in the banana trees. Then you know you're down in old Brazil. traído algunos clásicos, no importa si repetimos artistas, desde luego hemos puesto a lo largo de estos programas a Michael Franks, como si tenemos que hablar de Brasil hay que hablar de Sergio Mendes. Una nueva versión del histórico de Burt Bacharach que se llama The Look of Love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got. My honey, baby, he's my man. Got me feeling love. Knows how to treat me like a man. We got real love. I'm lunch and then I cook me dinner made with love. Dessert exotic, my body can eat it up. We'll go rendezvous in Paris, swamping till we get up here. Listen to Sergio Mendes on the stages of Brazil. Swim in Rio de Janeiro, have a cup of acai. Love is everywhere cause I know by the way he looks at me. Cause the look of love is in your eyes. Got the look of love, you got the look of love, you got the look of love, you got the look of love, you got. Go to a party with my man, we got spicy love. Across the crowded room, he stares at me full of love. Later, I'll meet him in the bed, we'll be making love. We keep it naughty, our bodies will heat it up. Cause we like to keep the passion and we like to feel the fire. Dancing in Copacabana, God is burning with desire. Central Bay and then the visa, reserve two seats by the pool. The intensity that we have is just between me and you. Cause the look. Our love is in your eyes. Del gran Sergio Mendes, de ser un pianista jovencito que no hizo nada y de pronto... ¿Os acordáis de aquel Brasil 66? Después hizo muchos más Brasiles. Tuvo que hacer Beatles, por ejemplo, Day Dripper. Brasil 66, 77, 88... Este es de los antiguos, claro. Dripper, música Beatles, los primeros Brasil, Sergio Mendes y sus Brasil 66. Bueno, esto es historiquísimo. El gran armónica de Toots Tielemans. Está na moda. teu corpo bamboleia. Minha amiga, meu amor, qual é o pente que te penteio, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia, nega? Brasil, pra mim, Brasil. Pra la gran armónica que aquí brilla por su ausencia, ya que sabéis que Toots Tielemans, además de ser una de las grandes armónicas de la música nuestra, también es un extraordinario guitarrista, pero no podíamos pisar a una desaparecida y gigantesca voz de Brasil. Samba de Orfeo. Era Elis Regina. Además de tocar la armónica, un excelente guitarrista y además, como estás escuchando, es silbador. Samba de Orfeo. Tenemos algunos clásicos más, como Chico Buarque d'Holanda. Samba para Vinicius. Agora você me convenceu. Eu gosto mais. Poeta, meu poeta camarada, pesada do pagode do perdão. Perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão. No fundo, poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira mundo, vira e mexe, paga e vê que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vem minha velho saravá. Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode do perdão. Perdoa essa canção improvisada e tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão. Do fundo, poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você. Que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Menina velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Samba para veneses, Chico Buarque de Holanda. Progresivos trascendentales para que el jazz y la bossa nova o el samba se unieran. Samba de una nota sola, samba de una nota azul. Stan Getz. Disco absolutamente imprescindible si te gusta esta música. Recuerda. la mezcla que unos chicos jovencitos hartos del cha-cha-cha y de los boleros decidieron traerse mirando al norte. ¿Hay gente joven? Claro que no, hay cientos de músicos. Hemos elegido algunos. Por ejemplo, el cantante Marcio Varacco. Se tento correr, o tempo para. Se paro para ver, o mundo anda. Ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda. Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria. O que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria. Eu quero gritar, ninguém me escuta. Está tudo preso na garganta. Às vezes me cansa tanto a luta. E é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando. Era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dançou samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Estava, foi chegando. Era um trem carregado de ilusão. Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Gente joven, nuevas olas. Brasil es gigantesco. No solo su tamaño y su población, sino la capacidad que tienen de hacer grandes artistas. Esta señora se llama Clara Mora. El tema Meu Samba Torto me encanta. Ah, esto es La Cadena Ser. Somos, ya estamos aquí en nuestro último programa. Carreguei na ilusão de novo e o tempero desandou. Por pouco enganei meu coração, mas que tolo, quis achar a solução pra esse jogo. Aprendi a não brincar com fogo. Também quero ser feliz de todos. Se a rima escapulir, eu não morro. Faço samba mesmo assim. Ah, não duro, não vou chorar. samba, meu samba torto. Laê, laê, laê, laê, laê, laê, laê, laê, laê. Aprendi a não brincar fogo, também quero ser feliz. De todo, se a rima escapulir, eu não morro, faço samba mesmo assim. Ah, no duro, não vou chorar a dor dos outros. Vim pra samba, meu samba todo. Não vou chorar a dor dos outros, vim pra meu samba é torto, meu samba é torto, meu samba, Clara Moura, é torto, meu samba torto, meu samba é torto. E esta voz? Cris Delano. Eu amei, amei demais. O que sofri por causa do amor, ninguém sofreu. Chorei, perdi a paz. Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Amor, se não tivesse. fanfarrón, ¿eh? Buenísimo. Con Zolazao. Chris Delano. Buenísimo. Y voces para 30 programas. 30, digo, más. Pasa es que este es el último. Otra voz maravillosa, Karim Allison, y otro estándar de la música de Brasil. Ahora, Hugo Alquiño. Mucho más suave, ¿no? Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pela mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo de cima e o sol. Vejar barco e luz, dias tão azuis. Voltar do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Sem tão azul e as do sul. E o barquinho, o coração, deslizando na canção. Tudo isso passa, tudo isso traz uma cama de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. My little boat is like an old bell singing merrily along, splashing up the song. The sails are white, the sky is bright, heading out into the blue with the crew of only two. Where we can share the salty air on a little paradise that's afloat. Not a care have we in my little boat. The wind is still, we feel the thrill of a voyage heaven bound. Though we only drown, worn by the sun, two hearts as one, melding with enchanted bliss with each other's kiss. When daylight ends and slyly sends little stars that twinkle brightly above, it's goodbye to you, little boat of love.